Irmãos queridos, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro da criação, o livro do princípio, no capítulo de número 22, e vamos ler uma das passagens mais lidas e mais conhecidas da palavra de Deus. O Senhor é tão maravilhoso. E vamos ler os três primeiros versículos do capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu filho. E prendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Os irmãos podem dizer um amém? Amém? Esse é um culto da família, eu não quero me alongar, mas preciso repassar o que o Senhor me entregou. Aleluia. E não sou muito dado a temas, mas esta noite existe um tema: as palavras que ferem o coração de um pai. Quantos pais nós temos aqui? Vamos ver. Evidentemente, quando ferem um coração de um pai que serve ao Senhor, um pai que conhece os preceitos do Senhor, quando fere um pai, fere a mãe, fere toda a família. Abraão não podia mais ter filho, vocês conhecem essa parte da história e eu não quero abordá-la. Deus prometeu um filho a Abraão, Deus cumpriu. Sabe por quê, irmãos? O que Deus promete, Deus cumpre. Isaque, então, era o seu filho da promessa. E a fé de Abraão foi uma fé tão honrada que Abraão é considerado, está escrito, o pai de todos aqueles que creem. Quando o rapaz era jovem, em torno de 13 anos, 12 anos, Abraão recebeu com surpresa uma visita da voz de Deus, que disse: toma o teu filho e oferece o teu filho em holocausto. Irmãos, o natural seria Abraão ter dito: isso não está certo. O Senhor prometeu e agora resolveu tirar o meu filho. Que Deus é esse que dá e tira? Deus, que situação terrível! Deus, o Senhor já pensou o que, eu vou dizer para Sara? O que, eu vou dizer para os meus parentes e para os meus amigos que viram um milagre acontecer na nossa vida? Abraão não fala nada para o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ele ficou quieto. Mas Abraão estava com o coração partido, irmãos. Ele não argumenta como nos nossos dias. Um dia eu ouvi alguém orando e dizendo: Deus, eu determino, irmãos, por misericórdia, quem somos nós para determinar algo ao Senhor? Ele acordou cedo, preparou tudo para o holocausto, pegou o seu filho que ele amava. E aí vem, queridos irmãos, eu separei de muitas outras, eu separei três frases. E a primeira delas, uma frase que feriu o coração de um pai. E a frase foi: Papai, sim, Isaac. Paizinho. Aba, pai. Tudo está pronto. Eu estou acostumado a oferecer sacrifício contigo, pai Abraão. O senhor fendeu a lenha, o senhor já preparou, as pedras estão lá, é deserto, está tudo pronto. Mas, pai, o senhor me permite uma pergunta. Faça, meu filho. Aonde está o cordeiro? Irmãos, que pergunta! Esta pergunta certamente entrou no coração de Abraão como um punhal. O que dizer numa hora dessa? O que falar para o filho quando a gente sabe que ele vai, que ele está indo a caminho da morte? O que dizer para ele? Pai, perdi o emprego. O que dizer para esse filho? Pai, eu preciso um dinheirinho. Pai, que eu tenho umas necessidades básicas e você não tem um centavo no bolso. Meu filho, o que dizer para o filho? Pai, eu fui ao médico, estou com câncer. O que dizer para esse filho? Como vai se explicar? Como vai se responder? Que situação difícil. Mas, amados, o Senhor manda-vos dizer essa noite que só existe uma resposta para uma frase que fere o coração de um pai. Só existe uma resposta. Escutem, a resposta é: Deus proverá. Isaac, Jeová, Jiré. Você pode repetir comigo: Deus proverá. Mais uma vez: Deus proverá. Irmãos, virem para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa, não como um costume rotineiro, diga: irmão, irmã, Deus proverá. Deus proverá, irmão. Irmã, escute o que o irmão Daniel está dizendo. Deus proverá. Pastor José, Deus proverá, irmão. É, pastor Jetro, Deus proverá. Um pai tem dois filhos. Dois filhos, como muitas famílias aqui esta noite. Eu tenho três. Esse pai tinha dois. Essa é uma história que pode acontecer com qualquer um de nós aqui, irmãos. Um homem era dono de uma propriedade, uma fazenda, uma estância. Eu não sei que tamanho, mas sei que a palavra relata de forma sutil que esse homem possuía herdades. Esse homem possuía talvez gado, esse homem possuía cordeiros, esse homem possuía empregados, esse homem possuía bens. Tudo estava correndo bem, tudo estava correndo normalmente. Quando acontece, irmãos, a segunda frase que fere o coração de um pai. E esta foi: pai, eu quero parte da minha herança. Pai, eu quero parte da minha herança. A surpresa assalta o coração daquele pai. Que parte ele quer? Talvez ele tenha pensado, que parte ele quer? Eu pensei que tudo era dele. Para mim tudo era dele, agora ele pede parte, eu não estou entendendo. Me pegou de surpresa. Eu não estava esperando por isso. Com esse pedido ele está interrompendo os meus sonhos. Com este pedido, ele está interrompendo os meus planos, os planos que eu tinha com ele. Quando ele nasceu, no meu coração, eu já tinha planejado algo para ele. Sabe, eu não estou preocupado com dinheiro. Eu não estou preocupado com dinheiro. Inclusive, eu vou aproveitar até para dividir com outro filho que eu tenho. O dinheiro não mexeu comigo. Eu estou preocupado com a inexperiência dele. Eu estou preocupado com a influência do mundo sobre a vida desse meu filho. Eu estou preocupado com as armadilhas astutas de Satanás sobre a vida dele. Eu estou preocupado porque a sua decisão baseia-se na vontade pessoal dele. Está baseada numa vontade própria. Isso não é vontade de Deus. Eu sei, eu sou pai. Mas o que fazer? Vocês sabem que falar não adianta nada. E o pai faz o que era certo. Fica calado. Podem olhar. Não existe uma frase rebatendo o pedido do filho. Não existe um pensamento que pudesse atalhar aquele desejo. Não. Ele ficou quieto. Querer parte da herança pode significar o desejo latente de esconder-se não só do pai, mas esconder-se de Deus e até de si mesmo. Querer parte da herança, muitas vezes, é querer fugir de uma situação. O pai nada falou, não forçou, não reagiu. Apenas ficou calado, em silêncio, vendo seu filho cometer uma grande besteira. Mas, irmãos, diante daquele silêncio havia dor. Essa palavra penetrou no coração do pai, meu filho. Diz que o rapaz não se deu bem, provou do mundo, já estava comendo com os porcos, a pior situação para uma pessoa daquela região. Não é porque eram bolotas, não é porque era sujo, é porque eram porcos. Ele estava ali e lembrou, e pensou, vou voltar para a minha casa, eu não preciso voltar nem na condição de filho, mas eu vou voltar. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz, estando ainda longe, seu pai o viu. Isso me dá a entender, pastor José, que aquele pai ficava com o olhar no horizonte o tempo todo. Talvez deixando uma tarefa para o lado, talvez deixando um compromisso importante, o seu maior compromisso era vir naquele local e olhar distante. Um dia o meu filho volta, um dia ele volta, um dia meu filho volta. O olhar do pai não se afastava da estrada. O pai ficou cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou quando ele chegou. Ele lançou o seu olhar para longe. Irmãos, na primeira situação, a resposta de Deus para uma situação como a primeira é dizer, meu filho, Jeová Jireh. Nesta situação, quando você não pode dizer nenhuma, dar uma resposta dessas que é evasiva, para o mundo evasiva, é a situação difícil, mas sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você deve fazer, mãe? Sabe o que você deve fazer, pai? Fazer o que este pai fez. Lançar o teu olhar para cima. Lança o teu olhar para longe. Lança o teu olhar para cima. Porque é de lá que vai vir a resposta. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, todos sabem isso. Mas Davi cometeu graves erros. Ele mandou Urias para a frente de batalha, todos conhecem essa passagem, irmãos, todos conhecem essa história, porque ele desejava a mulher de Urias. Além de um planejamento, um plano homicida, era um plano de adultério, era um plano enganador, maquiavélico, que certamente veio do inferno. Ele cometeu aquele adultério, o profeta Natan disse para ele, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia, assim diz Jeová. Tamar, filha de Davi, foi violentada pelo seu irmão Amnon. Absalão, outro filho, soube que Amnon havia feito isso com Tamar, foi e matou Amnon. Adultério e homicídio, exatamente como Davi fez. Depois Absalão, ele tenta enfrentar o pai. Ele enfrenta o pai em algumas batalhas, ele faz política contra o pai, ele resolveu tirar o governo de Davi. Todos os irmãos sabem, eu não vou entrar, eu já quero ir para o fim. Mas Davi, todas as vezes que falava com Joabe, Davi, todas as vezes que falava com seus comandantes, ele perguntava, por favor, vem aqui, que é, rei? Como está o meu filho Absalão? Que tem alguma notícia dele? Mas Davi, ele está tentando tirar a tua vida, mas é meu filho. Ele está tentando acabar com o teu reino, mas é meu filho. Por fim, Absalão começou uma investida sangrenta contra o pequeno exército de Davi. Davi tinha um exército muito pequeno, mas eram homens muito valentes. E a palavra do Senhor diz: lutem. Davi disse: lutem, lutem, mas por amor a Jeová, tenham cuidado com meu filho Absalão. Matem, destruam, mas tenham cuidado com meu filhinho. Por favor, cuidem dele. A batalha espalhou-se por toda a região, diz a palavra. E naquele dia, escutem, irmãos, a floresta matou mais que a espada. Uma estratégia de guerra, uma estratégia do pequeno exército de Davi. Eles entraram para dentro da floresta e Absalão não sabia lutar na floresta. Absalão era estrategista, Absalão era forte, Absalão sabia lutar no deserto, num local aberto, quem sabe até num vale, mas na floresta não. Irmãos, os nossos filhos não sabem lutar lá na floresta. E pensam que sabem. Ele era vaidoso. Ele era um homem que tinha um cabelo enorme. E os irmãos sabem o que aconteceu. Lá dentro da floresta, Absalão morreu. E agora, a frase que nenhum pai quer ouvir: Davi, morreu o teu filho Absalão. Morreu o teu filho Absalão. Irmãos queridos, ele não tinha experiência nesse tipo de batalha. Absalão só pode dizer, abalado: ah, meu filho Absalão, Absalão, Absalão, por que Deus não levou a mim? Absalão, meu filho Absalão. Na primeira situação, irmãos, a resposta para uma pergunta que fere o coração do pai é: Deus proverá. Na segunda, irmãos, às vezes é melhor não dizer nada e olhar para cima, da onde nos vem o socorro. E numa situação dessa de morte, irmãos, ele fez só uma coisa. Ele fechou a porta do seu quarto no palácio e chorou. Chorou aos pés de Jeová. Mas sabem, queridos irmãos, eu estou encerrando, pastor José. A frase que mais feriu o coração de um pai pode unir todas as frases bíblicas, pode reunir todas as frases da história humana. Nenhuma dessas chega nem perto de uma frase, a pior de todas. E essa frase foi, irmãos: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, Eloi, Eloi, meu pai, pai, por que você me desamparou? E eu quero encerrar, irmãos, e sempre pedindo a Deus um exemplo, pastor. Sempre pedindo a Deus uma marca para que a minha família, os meus amados, nunca se esqueçam. Quando Abraão levantou a sua mão para ferir a cabeça de Isaac, coração partido, veio uma mão transparente, invisível, sobrenatural, que segurou a mão de Abraão, e ele não pôde descer o cutelo à cabeça do seu filho. Tudo isso os irmãos sabem. Os irmãos sabem também que quando ele retirou o filho, que certamente estava manietado, estava amarrado, ele tirou o menino, a palavra do Senhor diz que ele levantou a cabeça, levantou os olhos, numa outra tradução, e viu o que, irmãos? Um cordeiro preso pelo chifre. Queridos irmãos, me permitam aqui uma palavra. A região onde ele foi sacrificar era a região de Moriá. Os irmãos sabem que a região de Moriá é uma região literalmente desértica. Moriá só tem pedra, pastor. Moriá só tem poeira, pastor. Moriá não tem nada aqui, nenhum vegetal vivo. O único vegetal que cresce em Moriá, ele vai buscando água e vai saindo, e daqui a pouco ele rola para o lado. E o nome desse produto da seca chama-se sarça. Irmãos, esse produto da seca, se quebra uma criança, qualquer uma dessas, quebra aquela, não tem vida, não tem água, não é verde, aquilo se quebra com facilidade. E um cordeiro acostumado a subir montanhas, descer montanhas, o cordeiro da onde se tira o shofar que é a buzina dos judeus, um shofar pode ter até 1,5 metros, vocês acham que esse cordeiro era pequeno? Esse cordeiro era musculoso, esse cordeiro era forte, esse cordeiro era acostumado a subir e descer, a buscar alimento lá em cima, descer lá embaixo, ele era robusto. Agora me respondam, como pode uma vegetação sem vida, uma palha, reter pelos chifres um cordeiro tão poderoso? Isto aconteceu só porque Abraão abriu a sua boca e disse: meu filho, Deus proverá. Não sou eu que vou prover nessa vez, é Deus que vai prover para você, meu filho. Isaac, Jeová, Jiré. Quero concluir agora dizendo, irmãos, como pôde uma cruz de madeira, uma cruz cruenta, uma cruz que apodrece, uma cruz que se acaba com o tempo, uma cruz que se quebra pela força humana, como pode uma cruz ter retido o Cordeiro de Deus? Só reteve para que nós estivéssemos aqui. completando 75 anos, abençoados, com direito a entrar no céu. Só reteve porque o próprio Deus proveu um substituto, aquele que deveria estar naquele local. Éramos nós, irmãos. E me permitam, eu já ia sentar. Fiquem em pé. Irmãos, escutem. Escutem. Um dia o povo se reuniu e foi feita uma pergunta: quem vocês querem liberar? Quem vocês querem soltar? Jesus ou Barrabás? O que que eles responderam, irmãos? Desse lado estava Jesus. Desse lado estava Barrabás. Irmãos, respondam: quem era Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Todos juntos, Jesus é? E quem era Barrabás? Criminoso, pastor. Quem era Barrabás? Um assassino, um criminoso, um bandido, um desclassificado era Barrabás. Mas escutem, irmãos, existe uma verdade escondida nisso. Jesus era e é o Filho de... E vocês sabem o que significa o nome Barrabás? Bar significa pai. Bar Jonas, pai de Jonas. E vocês sabem o que significa Barrabás? Filho do pai. A tradução do nome Barrabás é filho do pai. Ou seja, aqui estava o filho do pai. E aqui estava outro filho do pai. Ele resolveu entregar o da promessa. Ele resolveu entregar o verdadeiro. Para que nós, irmãos, na figura de Barrabás, pudéssemos ser livres. Eu quero fazer uma pergunta. O Senhor deseja morar no teu coração. O Senhor deseja mudar a tua vida. Você não está aqui por um acaso. O Senhor te trouxe aqui porque existe um propósito. E eu quero perguntar, com muito temor, alguém deseja abrir o coração para que Jesus possa entrar, fazer morada e mudar a tua trajetória? Se existe alguém, levante uma das mãos, que eu vou orar por você. Os obreiros que aqui estão, nós vamos orar por você. Levante uma das mãos. Se você levantar essa mão, eu saberei que você está dizendo: pregador, eu aceito Jesus, sim. Eu quero que Jesus entre no meu coração. A minha vida está conturbada. Eu estou confuso, eu estou confusa. Eu não sei mais o que fazer. Parece que nada vai dar certo, nada dá certo na minha vida. O Senhor é a tua esperança. O Senhor é o teu socorro. Ele é a tua salvação. Alguém deseja aceitar a Jesus? Levante uma das suas mãos, que eu vou orar por você. Eu desejo fazer isso essa noite. Quem sabe, irmão, você está ao lado de uma pessoa que está lutando. Fale com ele. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Fale com ele. Essa é noite de salvação, sim, irmãos. É noite de cura. É noite de batismo com o Espírito Santo. Alguém deseja Jesus? Levante uma das suas mãos, que eu vou orar por você. Não existe ninguém? Curvem as cabeças, irmãos. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Senhor, porque nesta noite que as famílias estão reunidas, Senhor, tantas frases eles já ouviram que trouxe tristeza aos seus corações. Frases que, ó Senhor, frases que trouxeram decepções. Frases que trouxeram desesperança, Senhor. Frases que trouxeram dor. Mas, Senhor, Tu és a solução para tudo isso. Porque Tu és a própria esperança, Senhor. Senhor, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Nós não precisamos temer nada, Senhor, se estivermos contigo. Senhor, realiza a partir desta noite um milagre na vida desses irmãos. Realiza, Senhor, que eles possam, Senhor, durante os dias que estamos comemorando 75 anos, vir, Senhor, e dizer: o Senhor realizou, porque Jeová Jiré. O Senhor fez isso porque eu olhei para cima. O Senhor realizou porque eu dobrei o meu joelho no meu quarto e chorei. Eu quero vos abençoar, irmãos, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.